Muito boa noite, Portugal 022 Heavy, request ATC clearance to Lisboa, position 11. Portugal 022, send by just 1 minute to copy. Fire, Portugal 022. Boa noite, número 2, cópia. Sim, mas você poderia me adiantar, sabe? Árvore Alefa. Portugal 022 Red, copy. Sorry, Portugal 022, go ahead. Clear to Lisboa, flight level 350, via Brazilu 10 until Natal, and after cordial flight planning route. Take off runway 10, left to turn with Puka, Departure, Papa, Uniform Charlie Alpha, and Zipar transition. Zulu, India, Papa, Alpha Romeo. Score code 5501 and Salvador de Pedro, wind to 0.8. Circle Lisboa, flight level 350, for Zulu 10 to Natal, flight plan route, runway 10 left turn. Puka departure, depart transition, score 5501, departure 120.1, accept signal 022. Portugal 022, correct, call right for push and startup. Call for push and startup, signal 022. São 3.077, pronto, copy. Sim, mas Brasil atualizado, nível 320. decola da pista no zero, com o primeiro com V direita, na subida Arbor, transição Alefa, intercepta Zulu no 7 e segue conforme a rota do plano. Aciona 5472, controle 120, decimal 8. Horizonte até Brasília, 320, aerovia Zulu 17, cola da 10 na Arbor Alefa, 5472 do Transfone, 208 de controle. Correto, 3671, pronto para o estacionamento. Bora. Chapter 2 LSX 2 1 0, Oxanera 6 2 1 0. 6 2 1 0, agora torre 1 1 8, 9 5, uma boa. Salvador, uma boa noite, Oxanera 6 0 2 1 0. Oxanera 6 2 1 0, avistado, autorizado, pouso, pista 1 0, vento 1 7 0 graus, 3 nós. Pouso 1 0, Oxanera 6 2 1 0. Novamente por inspecionamento. 3, 2, 1, 7, 7, 7, confirmar o vento por Xanier 6210? 170 graus, 32. 869, pronto, inspecionamento, gate 6. Eu já tinha uma batata com menor. Solo, teria um estimado por dano 3217? Romeu Lima Lima Alfa, controle. Alfa, Romeu, 00, com a pista. Pera, dá pra fazer com o Fisco, Romeu Lima Lima Alfa. Vai alternar a frequência do centro Recife, 125, décima 1 e 1. 128, décima 8 e 126, décima 0 para o serviço de informação de voo e alerta. 125, altera na 128, aí 126, décima 1. Nós nem preferimos. Senhora, já tem a nossa. Já recebeu alguma novidade da autorização? Sim, já chegou um novo plano pra gente. Ok, só na escuta. 966, Campina Grande, autorizado, nível 390. Decola da pista no zero, primeira curva à esquerda. Na subida Fuca, transição Zipar. Intercepta Azul 10 e sai conforme a rota. Aciona 5506, controle 120, decimal 8. 219. 219, boa noite, Xanera 210. 210, 5006, 5506, ou 208, ou 966. Correto, 966, pronto para o estacionamento. Camarada. Estamos Salvador, uma boa noite, Xanera 6210, ligou, está na pista. 6210, boa noite, Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, reporta, Chené 6210. Boa noite, 3894, acento da Quebec. 3894, controle Salvador. Sua identificação dessa via chegada a Mário, para o 0550, ajuste ao primeiro plano 07. Chegou, desce ao 050217, chegar a Mário, para o 0550. Nove táxi via parte principal e Índia, ponto de espera, torre 1 no 895, ajuste no 017. Rádio Índia, 295, 17. O 3294 poderia voar a Duna da presente? Sim. O 3294 poderia voar a Duna da presente? Prezado direto Duna, são 3894. Duna, obrigado. 3677, visitar espaço principal em Índia, ponto de espera correndo no 895, ajuste no 017. Pátio Índia, 3895, na 3677. Alfante da Juliette, Chanel, 6210. Mais 210, uma situação em aguarda, 2 minutinhos. Aguarda, Chanel, 6210. O que é a nossa posição? Meia dúzia. Geral, meia dúzia, está aguardando a Chanel, 6210. O meu que é Juliette Serra, precisa? Para a subida coral, aguarda o stand copy, é que seja Juliette Serra. O plano 337 pode iniciar o curso de acionamento? Torre, boa noite, 869, ponto espera no zero, pronto. Jogo no 869, autorizado, alinha e decolar, pistão no zero, vento no 70 graus, 4 nós. Ah, o senhor já nem na P869. Logo 1966, pushback estacionamento, portão é o 4. 1966, guarda aeronave da TAM no táxi, assim que é mesmo passar a retaguarda, autorizado no 04. Após a passagem do TAM na retaguarda, autorizado, push estacionamento, gol 1966. Puxa na R6210, observa a aeronave da TAM no táxi, assim que é mesmo passar a frente, ingressa Juliette por meia dúzia. portais da aeronave da SAM, GDL Medusa, Genebra, 6210. No 869, pronto de decolagem? Não, negativo. Já vai na pronto, tá demorando. Gente. Agora pronto, 869. Autorizado, ali aí decolar, vento no 70 graus, 4 nós. Gol no 869. Ali decola no 0, gol 869. C3894 está autorizado a fazer um procedimento LSXP, pistão no zero, desça para 2 no 10, altímetro no 0 no 7, reporte estabilizado. Desce para 2000, com 2017, autorizado LSXP, entrar 3894. 507, controlando 208. Estou arribando hoje 3677.0 no zero, pronto. Tá 3677 autorizado ali, área manter, pistão no zero. Ali manter um no zero, tá 3677. Deixa eu colando a 1 no zero, modifica por gentileza o transponder para 0276. O ajuste é 1 no zero no 7, quando pronto para ataque, se o acionamento é autorizado, chama a torre 1 no 895. 60276. Para táxi, chama torre 1 no 895. Controle Salvador, boa noite, com 869 decola. 163 a bordo, 3 horas e 15 altar na Campina. Então 3217, livre táxi, parte principal em Índia, confira espera, torre 1 no 895, ajuste no 0 no 7. Ajustado no 0-7, livre táxi, no ponto espera, torre 295, uma boa noite, da 3-2-1-7. Obrigado, bom voo. O gol 9666 para o táxi, na autonomia 0-4-3-0, alterna Recife 1-0-6 bora. 9666, livre táxi da Índia, ponto de espera, torre 1-8-9-5, ajuste no 0-7. Cruzar o táxi via Índia, torre 2-8-9-5, ajuste no 0-7, 1-9-6-6 até a volta. Alô, Salvador, tá 3897, uma boa noite, autorização Guarulhos, nível 300, seguindo a informação CBT. 3897, Guarulhos autorizado no nível 300, decola da pista no zero com curva direita, subida da El Leda, Mótigo. Mótigo intercepta Pesulo no zero, até Taubaté, Tango Bragueca e após conforme a rota do plano. Aciona 5512, controle no 20.8. Autorizado Guarulhos, nível 300, decolando da pista 10 com curva direita na saída da El Leda, Mótiva, depois uniforme Zulu 10, até Taubaté. Controle de saída 208, transponder 5512, tá 3897. Correto, 3877, no pronto, estacionamento. Portado. Chegou no 966, ponto zero, pronto. Vou no 966, autorizado ali, área manter pistão no zero. Ali manter no 0, 966.

contato o radar na decolagem, desculpa, ver se sai da árvore, transição elefa, para o nível de voo 320. Árvore elefa, 320, San Via, San 3677. Autorizada, pistão no zero, vento no 80 graus, 5 nós. Sim, já autorizado a decolagem, voo 1966. Torre Salvador, muito boa tarde. San 3217, ponto espera da 10. A 3217, após a rolagem do bang da Gol, alinhar e manter pistão no zero. Alinhar e manter na 10, San 3217. Decolando a pistão no zero com curva à direita, perfil distribuído apenas, coral. Coral, 17 agosto 677, até ele, 5510, código transponder, 1208, controle. Autorizado Ilhéus, nível 180, decola da pista 1-0 com curva direita, saída Coral. É, Coral intercepta Golf 677, depois Ilhéus. Transponder 5510, controle 1208, azul 9000. Correto, azul 9000, só modifica com gentileza o transponder para 0277. 0277, azul 9000. Tati 3, chama pronto para o estacionamento. Chama. No 966, decolado os 49, controle 120, decimal 8. 208, grato, uma ótima noite, até a volta. sete, autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 1180 graus, 5 nós. Boa noite, com 966, passa 2000. Voo no 966, boa noite, contato radar na decolagem, desculpa ver saída PUC, transição de par, para o nível 390. PUC, de par, 390, com 966, a possibilidade de voar PUC, ou até mesmo de par, está presente? Aguardo. Obrigado. Voo no 966, está autorizado a presença, voar direto Jamo. Jamo, ajuda, obrigado. Localizador visual, tá? 3894. Decolador 50, controle 110, decimal 8. 208, tá 1869, chame centro Recife, 1128, decimal 8, alterna, 1126, decimal 0. 288, 1260, 1869, boa noite. Boa noite, bom voo. Contrário, boa noite, tá 3217, passa 1600 da Elmira. San 3217, contato radar, via saída da El, sub e mantenha 360. Da El, 360, subindo, San 3. Possibilidade de dano aprovada a El, TAM 3217. Autorizado Lita, TAM 3217. Autorizado Lita, TAM 3217, obrigado. Controle TAM 3677, pode voar direto a Lefa? Autorizado direto a Lefa, TAM 3677. Autorizado pouso, pistão no zero, vento no 80 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na aula zero, TAM 3894. TAM 3677, chame centro Recife, 128.8, alterna 126.0. 388.260, TAM 3677. Romeu, X-Ray, Juliette Serra, ataque autorizado, reporte no ataque, seu papá, para o cruzamento da 1-7. Altímetro 1-0, 1-7. Juliette Serra, autorizado o cruzamento do 735, táxi via Quebec, Mike, na Lima, mantém a posição e chame solo, 121 no decimal 9. Chame centro Recife, 126 decimal 85, alterna, 125 decimal 45. 2685, 2545, gol 969, uma boa noite, até a volta. 1966. É, foi isso aí, moço, 1966. Boa noite, TAM 3894, de novo. 1894, boa noite, Alfa Juliette, 03. Alfa Juliette para 03, TAM

317, chegada a Mário, poderia voar dona direto ou dona 66? Autorizado direto ITAP, gol no 166. Obrigado, ITAP na proa, 166, 317, na Júlio, descendo aqui por dentro. São 32197, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. Gente, São 32197, uma boa noite. O sujeito é autorizado para seguir parte principal, a segunda é direita no taxi Índia, no ponto de espera da pista no zero, retorna à torre 1 no 895, ajuste no 0 no 7. Salvador Gala 022, request push and stand, position 11. Check, Portugal 022. Well, report for them, yep, Gala 022. Control Juliet Sierra, livre a linha e decolapso 190 vento 180 graus 05 norte. Alô, 9000. Fala, Chanel, 6201. Prossiga. Autorização, Galeão. É, 6201. Salvador Galeão, autorizado nível de voo 360, via rota, decolada 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Irumi. 1208 controle, 5465 transporte. Galeão, 360, decolada 10, da El, Leda, Irumi, conforme, 5465. Pushback acionamento, Chanel 6201. Acham. Solo 3897, pushback acionamento. Pois aguarde o 3897. Aguarde. Autorizou 6143. Chanel 6143, converte no procedimento, Sami Torre 118, decimal 95. Decimal 95. Salvador, Xané 6143, boa noite. Xané 6143, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguarda a pista livre, Ciente, efetuando a coral e acessão para 180 X-Ray Juliette Serra. Táxi azul 9000. Confirmado, está? A bordo, 3 horas e 14 de autonomia, alterna Aracaju, pronto para o táxi. Confirme, BOB? 000. 9000, confirme, BOB? 75, 75. Segue via IG Alfa, suporte espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10, 17, combo. Silvio, táxi via Índia Alfa, ponto espera 118, 90 azul, 9000. Pois mil penhas, ajuste no 017, autorizar final procedimento em EVS X-Ray, depressão na 0, reforço autorizado. Sete, dez, dois mil pés, comigo 17, estabilizado, e portarão estabilizado, eu vou 9 mesmo. Airport 3, solo 06, livre direito, chama solo em 1219. Direito, solo 9. India and Alpha, a route port of runway 10, contact tower 18.95, QNH 1017. QNH 1017, my name brand to Alpha approaching India, 18.95, QNH 1017. 3897, no portão 8, inicia pushback, chama para o taxi. Portará para o taxi, 3897. Alô, 143, segue Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, tirou Juliette, 143. Cidadão, Salvador, chamou Juliette Serra. Ativo, Ilhéus autorizou direto e o NEP, tem condições de voar direto? Sul letrado, como é que é a posição? Índia Lima, November, Eco Papá. 7 azul, 9000, quando espera pronto. Azul 9000, livre alinhar e decolapso no 021, 70 graus, 079. Alinha e decola, pista 10, azul 9000. Doutor, muito boa noite. Gal 022 EV, approaching the point of runway 10, requesting check. Gal 022, maintain all the points. Maintain all the points, check. Gal 022. Zero, zero, zero, decolada, zona zero, chama controle em 120, decimal 8, bom voo. 208, uma boa noite, azul 9000. Motogal 02, Kielan up and take off runway 10, wind 170 degrees, 07 knots. Line up and take off runway 10, Gal 02. Salvador, muito boa noite, azul 9000, perfil da Coral. Do 9000, contato radar, via saída Coral, sube e mantenha 180. Sobe via Coral, azul 9000. Segue segue via engine alpha no ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-7. QNH 1-0-1-7, engine alpha 1-2-9-5. QNH 1-4-3, após a abastagem de aeronave da TAM, está autorizado o ingresso na Juliette para o portão de número 7. Pode estar Juliette para o 7, já. Bom, 166, Índia Serra e Baixa Checada, avisa. Bom, 166, continua a aproximação para a informação, é 233, era iniciando a rolagem na piscina 0. É, a gente vai dar a autorização de pouso, bom, 166. Livre pouso no 0, vento 1, 170 graus, 079. Livre pouso no 0, 1, 6. Bot 002, Airborne 814, call Salvador, power, correct. Call Salvador, approach frequency 120, decimal 8, good travel. 08, call 022, heavy, 108. Salvador, uma boa noite, TAM 3897, ponto de espera pronto, visual tráfego na final. TAM 3897, após o pouso da aeronave na final, a linha mantém no zero. A linha mantém após o pouso da aeronave na final, TAM 3897. Solo 66, solo 15, Libra direito, chama solo em 121, decimal 9. 219, eu vou no 166. Porto Gás, 082. Solo, vou no 166, Librando. O 166, segue de Alfa, chame essa da Juliette. Alfa da Juliette, 966. Pra Ilhéus, eu tenho que entregar a separação de 10 minutos. O tráfego que o precede está nivelado no nível de voo 180. Confirme, o senhor solicita nível de voo 200 ou 1960? 9000? Será meu, obviamente. Eu solicito o nível 220. 220, ciente. Subi, mantenham 220, azul 9000. Azul 220, o azul 9000. Salvador, muito boa noite, é Portugal 022 Heavy. É Portugal 022, radar contact, climb flight level 350, Buca Departure. Copy, Buca Departure, climbing flight level 350, é Portugal 022 Heavy. Papá Romeo, X-Ray, Juliette Serra. Prossiga. 60 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado, mantenha 180 e chame Léo, 120 decimal 1. 130, 1, quero que é bom. 3897 decolar 18, chama controle 10 decimal 8, bom voo. 308, obrigado, boa noite. Controle Salvador, 3897, boa noite. 3897, boa noite, contato radar, via saída da EL, sub, mantenha 300. Via da EL, sobe, mantenha 300, tá 3897. Autoriza a Floyd da Elmo, TAM 3897. Mantém inicialmente o perfil, TAM 3897. Ciente da Juliette aguardando? Vai, mantém da Juliette. Agora vem a ver. 0, chame centro Recife, 125 decimal 1, alterna, 133 decimal 95. 1251-133-95 azul 9000. TAM 3897, autorizado direto Leda. Direto Leda, TAM 3897. Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1, 1895, QNH 10 no 7, bom voo. India Alfa, no ponto de espera, torre 1895, Oceaner 6201. 1 no 66, pô 09 da Avianca, Juliette, portão 9. Pô 09 da Avianca, Juliette, portão 9, 1 no 66. 6201, tá pronto, ponto de espera da 10. Xana 6201, livre MA e decolapso, no 0, vento 180 graus, 079. A linha decola na 10, Xana 6201. Portugal 022, call Recife Center, 126.85. 126.85, Portugal 022 Heavy. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. Sim, o alinhar e decolar. O vento agora é 180 graus, 089. Aí decola no 0, que é 301. A 201 decolada 224, chama controle 120 decimal 8, bom voo. Controle 208, uma boa noite, a gente é 201. Controle Salvador, boa noite, a gente é 6201, Xané 6201, boa noite, contato radar, submantenha 360 via saída da EL. Submantém 360 da EL, Xané 6201. São 3897, chame centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 251-3395, boa noite. Mas bom voo. Obrigado. Xané 6201, autorizado direto Leda. Direto Leda, Xané 6201.